really think to be your DNA is due yet. And would your guy play acoustic guitar here lonely, man? No, no. I think I can take. I'm trying. I will try. Let's see. No, no, this is good. I'm trying to take. A, B, sharp, sharp and drop, major, G major. And G and F. Well, I'm just improvising. Hey, the guy guitar, you play Lonely Man. This is a group. This is a song together play. You know. Just tone notes. I'm playing just tone notes. Thank you. I use the other tones. Just my ear. I'm just use the red, the head notes, and I put other intervals. right? But you can play this? No problem. Because I don't. No, this is good. Because I don't know this. How I say it? The new chords name in piano. Just in guitar, I use my ear to play. So I don't found notes by name. I look there in C, let's see, C major 7, 7 in the C is G, né? Is G, então D, C and G, G the 7 note in major, C major 7, I think, and A diminished. How is this? Let's see. In guitar is A and I'm using my nylon guitar now. Thank you. Okay. Double bass says you could sing your dad for me. That could be great. I'm not a singer. I'm not a singer. But I try to sing. Portuguese? Let's see. I'm trying singing Portuguese to double bass. Let's go. Quando eu passo o dia olhando o sol. Você põe para fora. Então pense que tudo é amor, e tudo é amor. A vida não seria boa se não tivesse amor. Eu sei. Você também. Então pense, pare, pense. Veja que a vida só faz sentido se tiver amor. Thank you. tiver amor, se tiver amor, e todos vão abraçar. Você guarda em toda a sua mente. E agora entrou um cara para tocar guitarra, para estragar nossa geleia aqui no Nimbot. Porque eu não sei, porque eu não sei, porque esses caras aparecem aqui. Eles chegam e destrói tudo que poderia ser bom na geleia do Nimbot. Então, quando eles tocam, às vezes a música está legal. Aí de repente chega alguém e entra fora do outro astral. Porque tudo é outro astral. O astral está ausente. A vida é inconsequente. Você pensa diferente. Você fala com a mente. Você olha para o todo, ver o grupo que pensou. Agora eu vou sair. Mas antes eu vou procurar uma letra aqui. Thank you. Thank you, Double Bass. Thank you, bro. Thank you.